um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. E disse que estava cansada e sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou o seu passado de aventura, onde ela passou. E eu, sem nenhum preconceito, com amor eu aceitei. Um mês, um pouco mais tarde, ora me casei. Mais um dia sem motivos, ela me falou: eu vou embora dessa casa e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O tampão em tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Era como folha seca que vai onde o vento quer. E me enganei quando dizia ter uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Quando ela partiu, fazia um dia bonito quando ela chegou. Era uma tarde tão triste quando ela partiu.